Foi um renascimento para ela. Então, eu com 12, 13 anos, vi uma Tina Turner que para mim era 100% nova. Depois eu fui ver o passado. Ela estava sendo apresentada para essa geração naquele instante. Depois fez a participação no filme do Mad Max, né? E com vários sucessos, né? É uma mulher que eu acho que personificou essa figura da apresentação, né, pública de uma cantora esfuziante, né, incandescente. Claro que dá para lembrar de outras figuras como Etta James, né, enfim, figuras que vieram antes dela, mas ela acabou sintetizando e trazendo para os dias de hoje. Então, ela fez coisas monumentais, né, a partir da sua vida. No começo, o seu casamento conturbado, mas musicalmente muito rico, né, com Ike Turner, né? E depois, ano após ano, ela foi quebrando barreiras, né, se tornando uma artista preta americana a fazer o chamado crossover, ou seja, pular para o pop que era voltado para o público branco americano. Pode soar estranho isso hoje, mas faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Quer dizer, tinha até o final dos anos 40 na Billboard o termo race music, né? E tinha os álbuns race music, que eram mais baratos, inclusive. Foi inclusive uma pessoa chamada Jerry Wexler, né? Que foi trabalhar depois na Atlantic, que resolveu abandonar. Falou: não podemos mais chamar de race music, vai ser R&B. Só que tudo isso que a gente vai estudando, isso em algum momento tem que se cristalizar sob a forma de uma pessoa, e essa pessoa parece a Tina Turner, porque ela sempre foi exuberante no palco, uma energia assim, um dínamo, né? E para várias gerações, desde os anos 60, depois que ela parou de trabalhar com o Ike, né, o Ike Turner, uma relação conturbadíssima, né? Ela passou a cada década inaugurar coisas. Então, foi abrir para os Rolling Stones, né, muito antes de qualquer outro artista feminino black fazer isso, né? Ela tem recordes de apresentações, inclusive no Brasil, né? Para quase 200 mil pessoas no Maracanã. Ela Pois participou é. de musicais, né? Como Tommy, a ópera rock. Então a Tina Turner é uma grande cantora, né? Tem um timbre de voz muito específico dela. Ela conseguiu ter uma assinatura vocal num país com muitos artistas, grandes cantoras, né? Num mundo com grandes cantoras. A performance, né? Você pode ver que é muito fácil, entre aspas, alguém com três ou quatro movimentos imitarem a Tina Turner, né? Se fosse uma brincadeira, quem estou imitando? Você com três ou quatro gestos, você já consegue imaginá-la. A parte do cabelo, o visual. Então ela é uma artista completa, ela tem tudo, né, reunida, né? Reunido. E foi se reinventando, porque ela passou por muitos problemas na sua vida privada, que poderiam ter, inclusive, encerrado a carreira dela, e ela, década após década, foi se reinventando, né? Foi criando coisas novas Tinas, né? E, a partir dos anos 90, eu creio que ela conseguiu se estabelecer como um grande clássico esses artistas que, enfim, podem fazer uma turnê mundial durante 3 anos para qualquer país que é conhecida, é reconhecida, é gostada. Eu nunca vi ninguém, é querida, amada, eu nunca vi ninguém dizer que não gosta de Tina Turner. Você pode não ouvir no dia a dia, mas quando você vê a Tina Turner, a imagem dela, assim, ela é realmente dos artistas que eu conheci que mais tem aceitação de públicos muito diferentes. Ela fez coisas muito importantes com, por exemplo, a música country americana, né? A música country, assim como Ray Charles já tinha feito nesse mesmo período, ela pegar as composições da música country americana, do folk americano, e levar para uma outra plateia e com uma outra roupagem. Então, são contribuições monumentais na moda, no jeito de se apresentar, no seu corte de cabelo, no seu jeito de cantar, na sua atitude, na coragem. E é uma energia que ou você tem ou você não tem, né? Ela tinha uma energia física e psíquica realmente incomum, né? Uma figura muito vibrante. Com certeza. João, eu vou te pedir um minutinho só para a gente fazer Claro. uma pausa para o Repórter CBN, as informações agora do Repórter CBN. E na sequência, a gente fala um pouco mais sobre o legado de Tina Turner e também Perfeito. outras curiosidades. É rapidinho, não saia Vamos daí. nessa. Tá bom. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Amaro, afirmou que não houve facilitação de integrantes do GSI para a invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Na avaliação dele, porém, não houve esforço suficiente para conter a entrada dos golpistas no prédio. Amaro participa de uma comissão na Câmara dos Deputados para dar explicações sobre o vídeo em que o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, aparece caminhando entre os golpistas durante a invasão. A divulgação das imagens provocou a demissão de Gonçalves Dias. Apenas 36% das vacinas contra a gripe foram aplicadas a uma semana do fim da campanha de imunização. A informação foi divulgada depois de um pedido da CBN ao Ministério da Saúde. Somente 29 milhões, um total de 80 milhões de doses, chegaram aos braços dos brasileiros. O imunizante está disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. A meta do governo é vacinar 90% da população. Dois agentes da Polícia Civil de Minas Gerais são investigados por suspeita de vazamento de fotos da necrópsia da cantora Marília Mendonça. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra um inspetor e uma servidora do IML de Belo Horizonte. Em nota, a Polícia Civil afirmou que não coaduna com práticas ilícitas cometidas pelos funcionários. A cantora americana Tina Turner morreu aos 83 anos na Suíça. A informação foi confirmada por um assessor da cantora ao site Sky News. Ela era considerada a rainha do rock and roll e ficou famosa no final dos anos 60, primeiro como vocalista de uma banda e fazendo sucesso mundial como artista solo. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Marcela Lorenzetto e Nadédia Calado. I'm very excited. Wonderful. Congratulations. You know who that is? Senna, right? All right. The winner of the Grand Prix. Well, the best. You're simply the best. A gente ouviu na abertura dessa hora do Estúdio CBN um trechinho de Tina Turner falando de Ayrton Senna no palco. Ela que cantou The Best em homenagem a Ayrton Senna, algo que ficou marcado, né? Muitos ouvintes mandando essa mensagem falando que não esquecem quando ela chamou Senna ao palco para cantar. Essa cena ficou muito marcada no imaginário de muitos brasileiros, né? A gente está na linha com o João Marcelo Boscoli para comentar mais sobre isso, né, João? Essa música virou um hino, né? Daqueles hinos que serão cantados durante muito tempo, né? Algo que a gente viu parecido com no Queen, né? We Are The Champions, né? Uhum. Então, virou um hino de estádio, né? E essa levada dela aí, essa roupagem musical... Não é exatamente o chamado rock de arena, o rock de estádio, mas acabou se tornando, né? É uma música que parece que foi feita para ser cantada por um grupo muito grande de pessoas, né? Ela é uma artista que no palco é uma artista que você consegue ver ela de perto, mas ela é tão esfuziante, ela tem tanta energia, que é daquelas artistas que você também, a média distância... Nesse mesmo lugar, num palco, num festival, você ainda assim consegue sentir a energia dela pela maneira através da qual ela caminha pelo palco, ela se mexe e tal. E eu gosto de lembrar que a Tina Turner, que a gente talvez tenha cristalizado na nossa memória, sobretudo quem tem por volta da minha idade para menos, 50 menos, é muito ligada a esse renascimento que ela teve nos anos 80. Eu falo renascimento porque ela não teve exatamente uma decadência profunda, etc. Mas ela nos anos 70 teve grandes acertos, mas ela também entrou, de certa forma, com um álbum na onda da disco music, né, para se adaptar ali àquele momento, e não foi um super sucesso, né? Então ela ficou um tempo afastada. Ela é uma artista que, embora tenha uma longevidade impressionante, né, em termos de carreira, ela não gravou tantos álbuns assim, ela gravou poucos álbuns e bons, né? Então é interessante, você vê que desse período de 79, quando ela gravou esse álbum meio disco, Love Explosion, até o Private Dancer, são 5 anos. E 5 anos na vida de qualquer artista, né, é muito tempo. E quando ela veio com o videoclipe como uma ferramenta importante para ela. O videoclipe já tinha sido ali, com a chegada da MTV, das outras TVs, o investimento das gravadoras em videoclipes melhores, ela veio como uma luva, porque ela, através dessa nova ferramenta, conseguiu mostrar fora do palco essa performance dela, a expressão facial. Uma outra coisa que ajudou a Tina, né? Vários outros artistas, mas ela especificamente, ela gostava e falou disso algumas vezes, é o recurso de ter um telão, né? A época, o chamado Jumbotron nos shows, porque permitia que ela fosse para lugares maiores, mas ainda assim a expressão facial dela tivesse a possibilidade de quem estava mais longe ver, porque depois de um momento ela só fazia show em lugar muito grande, né? E eu vi vários momentos, eu lembro que no começo dos anos 80, quem deu muita força para ela no momento de baixa foi o Rod Stewart, né? Rod Stewart foi assistir a um show dela e depois a convidou para participar do Saturday Night Live, né? Ao vivo, no sábado à noite. Então a Tina parecia assim, em algum momento, como foi com a Elza Soares no Brasil. A Elza Soares, eu lembro que nós trabalhamos juntos em 94 e ela estava... Eu a entrevistei, ela falou, poxa vida, né? Tô pensando em parar com tudo, né? Porque ninguém discutia a importância dela, mas ela não estava num primeiro plano, não estava gravando e tal. Aconteceu algo similar com a Tina, né? Que nunca ninguém questionou a importância dela, mas parecia em algum momento que ela era uma artista de um passado recente, não muito distante, mas que não encontrava mais um lugar naqueles anos 80. Quem poderia imaginar que ela iria se tornar, mais uma vez, uma das artistas que ajudaram a definir, né, o estrelato contemporâneo a partir dos anos 80, com as suas participações em filmes. Ela sempre fez participação em filmes, sempre, mas ela foi participar de um filme, né, o Mad Max, que era esses franchise movies aí de muito sucesso, né, e sempre com um apelo visual muito grande, né, o videoclipe do We Don't Need Another Hero, era incrível, né? A roupa e depois a participação dela no filme. Então, é uma artista realmente, eu sei que esse termo está cansado e surrado, mas multimídia, né? Porque cinemas, documentários, os discos, os videoclipes e, sobretudo, a performance ao vivo era algo fora do comum, né? E tem esse paralelo que você traçou com a Elza Soares também, de ter construído essa carreira se entregando muito depois de fatos excruciantes em relação à violência doméstica, essa dificuldade na vida pessoal. Ela diz que o Ike Turner usou tanto o nariz dela como o saco de pancada que ela sentiu gosto de sangue na garganta quando cantava. E quando ela se despediu da vida pública, lançou o documentário, ela disse que não teve uma vida boa. Mas nesse percurso ela se entregou muito, né? Rainha do rock, a gente sabe que ela é referência de blues, de soul, cantou pop também, enfim, ela não deixou de se entregar mesmo ao trabalho para chegar ao patamar que ela chegou. Não, e a relação dela e o Ike Turner, inclusive, caiu numa desgraça, né, profissional, por causa desse comportamento inaceitável dele. O Ike Turner, a primeira gravação de rock and roll da história é creditado a ele, né? Rocket 88, né? Mas quando começou a chegar ao público e à sociedade como um todo, o comportamento dele com ela, ele foi caindo numa desgraça, caiu no ostracismo total, e aí mudou o jogo pro lado dela. Ela fez de tudo, Nadege, acho que você já deve ter visto aí, Marcelo e ouvinte. Ela trabalhou colhendo algodão numa propriedade da família dela, ela trabalhou como vocalista, ela trabalhou fazendo faxina, ela fez realmente de tudo depois para conseguir ter a sua independência. Ela fala bastante disso em entrevista, sem nenhum tipo de cerimônia, E aí foi construindo. Agora foi muito interessante ela ter conseguido, através de um álbum nos anos 80, e de uma música, de uma canção, Private Dancer, que é do Mark Knopfler, né? Private Dancer é do Mark Knopfler, que é o líder, né, do Dire Straits, né? Então, realmente foi uma coisa fora do comum. O Private Dancer eu vi acontecendo, eu tinha 13 anos e foi a chegada, assim, muito curioso, porque você sabia que era uma artista que já tinha uma história, você sabia que ela já existia, você não tinha uma internet para você dar uma clicada, mas sempre que vinham as matérias, mostravam fotos dela, sempre exuberante de um passado recente, mas que, para mim, né, imagina, quando você tem 11, 12 anos, você fica 5 anos sem ouvir falar de um artista, fica uma coisa distante. Então foi interessante porque ela surgiu como uma novidade, mas que tinha uma tradição já. Ela participou do We Are the World, né? Também, assim, são muitos projetos, né? E é bom lembrar, ela cantava muito bem, né? Nossa, um tinha vozeirão, uma assinatura, né? Um vozeirão muito legal. É daquelas artistas que ajudaram com a sua voz a definir um gênero, né? Um jeito de cantar. Tina Turner é uma inventora de um lance, né? Então, claro, você pode lembrar da Etta James, você pode lembrar da grande Sister Rosetta Tharpe, né? Que tocava guitarra e cantava. Só que, assim, se você não tem essa tradição passada para uma próxima geração, para um próximo elenco de artistas de uma nova época, como passar um bastão mesmo, aquilo não permanece. E a Tina pegou essa tradição toda e moldou, né, e acrescentou algo dela. Eu sempre gosto de lembrar que autor, autoria, autora, vem de algéria, né, que é acrescentar, né, então ela tem uma autoria nisso tudo, porque ela acrescentou muito de si, né. Uma época eu associava mini saia e salto alto exclusivamente a Tina Turner, porque ela aparecia no clipe com uma saia curta e era uma parte do guarda-roupa dela fixo, e o salto alto. Então eu olhava, né, tô tentando voltar a cabeça de um garoto de 12, 13 anos, eu olhava e falava, caramba, como é que ela consegue fazer tudo isso com esse salto agulha, né, e uma performance esfuziante, realmente. E o cabelo, né, interessantíssimo, né, é uma marca, você consegue, com três traços assim, fazer um rabisco e pá, você fala, ah, é a Tina Turner, né. Esse tipo de artista é muito raro, né, você com poucos segundos, você conseguir ouvir ou ver uma imagem ou um movimento do corpo e você já visualizar determinada artista. Isso não é para qualquer um, né? É um encontro de talentos e de momento histórico também, né? Acho que opa, vamos ver um trechinho aqui. Isso aí bateu na FM do mundo inteiro, de jeito que, nossa. Acho que vale a gente falar também, João, porque muitos ouvintes estão mandando mensagem a respeito da apresentação da Tina Turner aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi em 1988, considerada, como você disse, quase 200 mil pessoas. Foi considerada pelo Guinness Book como recorde de público pagante para uma cantora solo naquela época. E foi muita gente que contando, alguns ouvintes trazendo memórias, né, de ter participado do show, de ter acompanhado. Acho que é interessante também trazer esse amor do Brasil para uma cantora do exterior, né? Durante muito tempo eu li os artistas desse porte, quando vinham ao Brasil, ficavam encantados com o comportamento da plateia. Uma plateia vibrante, uma plateia que tem um comportamento de entrega também, né, de querer se divertir, de querer participar e de cantar as músicas e tal. E a Tina foi um caso desses, né? Você imagina, eu conheço várias pessoas que estiveram lá no show em 88, dia 16 de janeiro no Maracanã, e não esquecem nunca mais, né? E imagina, quem já viu um show grande aí, você tem ali aquele pequeno grupo de pessoas ali, aquelas 3, 4 mil pessoas, né, que não é pequeno, mas enfim, 3, 4 mil pessoas que ficam ali no gargarejo, ali na beira do palco. Eu entendo essas pessoas estarem ali e terem uma experiência incrível. Agora, você conseguir com a sua energia, claro, tem a questão tecnológica, tem as caixas de som, os telões que ajudam, mas você conseguir encantar, fazer um espaço com quase 200 mil pessoas, entrar numa única, num clima, numa atmosfera, né, ter num lugar aberto tão grande esse ambiente, é uma coisa realmente difícil de explicar. É carisma, né? Do grego, o poder que vem de cima, né? Ela tinha muito carisma e era amada pelos seus pares, né? O meio todo amava ela, né? Rolling Stones, né? O Dire Straits, né? O pessoal, o The Who, ela era realmente uma referência para todo mundo, vocal e de performance ao vivo, né? O Mick Jagger tem algo de Tina Turner na sua performance. Ele já falou a respeito de a experiência de chegar num lugar e ver essa mulher, essa pessoa se apresentando em lugares menores, né? Que, imagina, a Tina Turner se apresentando numa casa para 500 pessoas, 300 pessoas, né? É como se fosse uma garrafa de algum, sei lá, de champanhe, que você sacode, sacode, sacode, parece que vai explodir, é muita energia, né? Vale a pena assisti-la, né? Hoje, quem quiser, né, procurar na sua plataforma favorita e botar um show dela ao vivo, independentemente da fase da carreira, que também é uma artista que quis parar numa hora que percebeu que não podia mais entregar o mesmo tipo de performance, né? Tem uma questão atlética dela, né? Porque se assistir um show da Tina Turner, ela deve andar, se botar o celular dela medindo, né, a distância, deve dar uns 5, 6 quilômetros, porque é muita energia de um lado para o outro e tal. E ela fez isso durante muitos anos, né? Então é memorável, né? Daquelas figuras que ajudaram a desenhar o século XX, né? E te perguntar justamente sobre as figuras que ela influenciou, porque vai do Mick Jagger, como você citou, a Cardi B, que é de agora, né? Ela continua influenciando artistas contemporâneos, isso desde o começo de quando ela começou a fazer essas performances, cheias de movimento e até hoje. É muito difícil você chegar para alguma artista contemporânea e ela não citar numa lista a Tina Turner. Eu já vi a Alicia Keys, enfim, muitas, né? Mais novas e gente que não é do rock and roll, né? Mas a atitude, o jeito de se mexer, a insolência, essa impertinência, essa provocação contínua, né? De ficar nesse limite ali, quase pegando fogo, aquela brasa que nunca apaga, né? É uma referência, né? Se você falar, pô, eu quero fazer, eu sou uma cantora e quero me apresentar no palco. Bom, a Tina Turner é um ótimo ponto para você observar, né? And we're gonna take the beginning of this song. And do it. Falar um pouquinho mais sobre essa voz dela, né? Porque ela tem uma voz muito marcante, uma rouquidão que eu chamo de rouquidão, né? Não sei qual é o termo certo, mas pode ser como você quiser. Que, nossa, é assim, maravilhoso e também muito característico, né? E você vê, quando ela pega uma música que a gente já ouviu diversas vezes, parece que ela tá dando vida, parece que a música é dela. Ela cantando, vocês botaram agora alguns minutos, ela cantando Beatles. Pô, Beatles, né? Você tem aquela forma aqui, né, entre aspas, no ouvido já. Pra pessoa chegar e cantar aquela música, se ela cantar Help dos Beatles e suar uma composição que parece que foi feita pra ela, isso é muita personalidade. E o timbre é da natureza, né? O timbre é a mãe natureza que nos dá, né? Ela nasceu com um timbre muito privilegiado. Se ela fosse um instrumento musical fabricado assim, teria sido fabricados milhares de guitarras Tina Turner, né? De sintetizadores Tina Turner, porque é um som muito bonito, rascante. É interessante demais, porque ela consegue ter essa vibração e quando ela vai para o drama, ela vai para as regiões, vai para o pianíssimo, vai ali para a música mais calma, continua ali, né? Ela tem a dinâmica, ela não canta sempre do mesmo jeito. Private Dancer, que a gente já falou, ou essa aí, What's Love Got To Do With It, é uma música que talvez se colocasse uma cantora com menos personalidade, é uma música bacana, muito bem feita, mas ela faz a canção chegar num lugar que a canção só chega através de uma intérprete como ela, né? Não é pouca coisa isso, é monumental, né? Todos esses artistas que têm nos deixado, como você diz, né? O século XX tem nos deixado, vai fazer muita falta, né, João? Eu acho que sim, sempre, né? Sempre. Agora, a beleza do que a gente está vivendo nos últimos 100 anos, pelo menos, nos últimos 70, 50, de maneira mais intensa, é conseguir ter o registro definitivo dessas pessoas, né? Então, a Tina Turner, a figura, o ser humano, parte, né? Segue a sua jornada. Agora, a obra fica. E aí, a cada nova geração, a cada pessoa que escuta a Tina Turner pela primeira vez, ela sempre soa nova, né? Porque ela não se parece com muitas coisas, né? As suas raízes, né? Como ela estava lá pela sua idade, pelo momento histórico que ela surgiu, nos anos 60, né, onde muitas das coisas que conhecemos hoje foram desenhadas ali, ela estava lá. Então ela vem inaugurando novas tendências. Ela tem raiz e tem novidade. É um negócio, é um curto-circuito emocional essa pessoa. Olha, tem a publicação oficial agora no perfil das redes sociais da Tina Turner. Diz aqui: é com grande tristeza que anunciamos a passagem de Tina Turner. Com sua música e sua paixão pela vida, ela encantou milhões de fãs por todo o mundo e inspirou as estrelas do amanhã. Hoje dizemos adeus a uma querida amiga que nos deixa com seu maior trabalho, sua música. Nossa compaixão sentida de coração à sua família. Tina, sentiremos muito a sua falta. Como eu disse mais cedo, mensagem falando sobre a participação dela aqui no Brasil. Joaquim Nazaré de Paula conta que foi assisti-la no Maracanã, foi linda a apresentação. Enfim, lamenta a partida dela, pede que ela descanse em paz. Outros ouvintes mandando mensagem aqui, né, Nadédia? Chegou aqui a mensagem do Paulo Sérgio, mandou um áudio pra gente falando sobre. Oi, boa tarde. Eu assisti o show dela lá em São Paulo. Foi no Palmeiras ou no Parque Antártica, não tenho certeza. Incrível, foi nos anos 80. A banda de apoio, ela, a performance dela, uma coisa sensacional. Um dos melhores shows de rock and roll que eu já vi na minha vida. E eu tô com 66 anos e já vi muita coisa. Tá? A presença dela do palco realmente uma coisa absurda. Tá? Que ela descanse em paz. Tá? São meus desejos. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá? E um abraço pro João Marcelo. Paulo Sérgio, nosso ouvinte do Rio, que veio nesse show da Tina Turner aqui em São Paulo. Ela fechou no Pacaembu, nesse mesmo ano que ela fez no Maracanã. Se apresentou aqui também, João. É demais. Ele falou da voz dela e da energia, né? É, assim, sem sombra de dúvida, das artistas mais... Eu gosto de usar o termo incandescentes, assim, porque parece que ela... Nossa, ela tem uma energia, um dínamo, né? E é engraçado que a gente falou do timbre dela, né? Porque quando você vai ver a definição do timbre dela, né? Tecnicamente, né? Ela, beleza, é mezzo-soprano, tem ali a extensão dela e tal, mas isso tudo não captura o som da voz dela e o timbre. E é curioso que as pessoas que são as estudiosas, as pessoas que dão aula nos Estados Unidos, durante muito tempo criticaram ela, porque falavam assim, ela canta de um jeito, essa rascância... esse rosnado, esse jeito, enfim, enérgico que ela canta, isso aí não é legal, porque isso aí vai criar calo vocal, isso aí não é tecnicamente discutível, ela não tem técnica, então ela canta de um jeito que vai pagar um preço e tal. Não aconteceu nada disso, né? Ela cantou super bem. Eu acho que com o passar do tempo, assim como Stevie Wonder, como vários, passou a ter um técnico, uma técnica vocal, né? Uma pessoa que ajude ela a treinar, assim. Ninguém ensina o Pelé ou o Michael Jordan a jogar basquete, mas ajudam nas questões fisiológicas, né? Mas eu achei interessante lembrar que ela também, pelos especialistas, né, foi colocada como, ó, bacana, é linda, beleza, mas não faz assim, não, que isso aí pode prejudicar a sua voz, dar um calo na sua prega vocal, na sua corda vocal, né? Não aconteceu nada disso com ela, né? João, obrigada pela sua participação aqui com a gente, antecipando a nossa sala de música, mas motivo nobre falar de Tina Turner, essa artista maravilhosa que infelizmente nos deixou hoje. Aos 83 anos, mas deixa claro todo um legado e toda essa experiência que você já contou aqui pra gente. Obrigada, viu, João? Obrigado. E ó, legado é isso. Legado não é assim, eu fiz um negócio aqui e vou deixar um legado. Não, não. Legado é isso aí. Não é qualquer um que deixa um legado. É verdade. Parabéns, Tina Turner. Vou ouvir muito Tina Turner hoje. Beijo. Beijo. Someplace I've got calls. supposed to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Estúdio CBN. Tem programa de pontos que dá milhas de viagem para esquiar, mas a passagem é só no verão. Pontos que valem pouco na hora de trocar ou expiram. Com o C6 Átomos, programa de pontos do C6 Bank, você tem liberdade para comprar em qualquer lugar e pagar sua fatura com pontos, escolher cashback, transferir para outros programas e ainda acumular, porque os pontos não expiram. C6 Átomos, sua liberdade vale mais. 2023 com o grito de gol que você gosta. Ao lado do seu time de coração, com as análises e informações que você só encontra aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Paulista Bom de Palpite. Profetiza na betnacional.com. Você sabia que foi a Monroy que inventou o amortecedor? Monroy, a primeira para o mundo, para você. Para morar ou investir, a Patriane é perfeita para você. Quem compara, compra Patriane. Segurança, energia e bem-estar para casa e construção. Soprano é a solução. E chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão Omier. Daniel Reis tem informações ao vivo. Na DED, o novo texto que altera o plano diretor é discutido neste momento na Câmara Municipal de São Paulo e deve ser votado na semana que vem. O projeto, apresentado pela Comissão de Política Urbana da Casa, amplia a possibilidade de verticalização da capital paulista. Agora, o texto finalizado ontem pelo relator da revisão, Rodrigo Goulart, permite construção acima dos limites existentes na legislação de uso e ocupação do solo nos chamados eixos de estruturação urbana, ou seja, áreas mais próximas do transporte público. No plano diretor atual de 2014, são considerados eixos de transportes áreas localizadas a, no máximo, 600 metros de estações de trem e metrô. Com a alteração, essa distância poderá ser de 1 quilômetro. A mudança ocorre, segundo o projeto, após estudos que comprovam que isso é possível sem colapsar a região envolvida. Nas proximidades dos corredores de ônibus, a distância hoje é de 300 metros e poderá, com a mudança, ser de 450 metros de distância, ou seja, amplia-se a área de permissão para prédios mais altos. Outra mudança é no fundo, onde se concentram os valores pagos como contrapartidas pelas construtoras para poder construir o Fundurb. Atualmente, o pagamento de outorgas onerosas às contrapartidas é em dinheiro, com depósito no Fundurb. Se o projeto for aprovado, será possível pagar em obras de drenagem, mobilidade e habitação. Para isso, as empresas terão um desconto, na DED. Obrigada, Daniel Reis. É hora de brindar e celebrar o encontro. O Vinhos de Portugal está comemorando 10 anos e preparou uma edição muito especial. Salão de degustação com centenas de rótulos de mais de 80 produtores. Provas guiadas por críticos e enólogos. Talk shows com personalidades e produtores. Área de convivência com gastronomia e loja de vinhos. De 15 a 17 de junho, no Shopping JK Iguatemi. Confira a programação completa e garanta seu ingresso em vinhosdeportugal2023.com.br. Apoio CBN, a rádio oficial. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. O governo federal autorizou para esse ano a abertura de quase 10 mil novas vagas para concurso público. Os processos seletivos são para órgãos como FUNAI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e IBGE. Os editais com as regras de contratações temporárias e fixas serão organizados por cada empresa. O IBGE reúne a maior parte dos postos disponíveis com mais de 8 mil vagas de empregos. Minas Gerais é o estado que mais teve denúncias de práticas abusivas no preço dos combustíveis nas últimas 24 horas. Ao todo foram verificadas 149 denúncias pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Em todo o Brasil houve mais de 1000 relatos. Hoje a Senacom coordena a operação Mutirão do Preço Justo. O órgão está verificando se os postos de combustíveis estão repassando ao consumidor final a queda do valor anunciada recentemente pela Petrobras. O presidente de La Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao jogador Vinícius Júnior pelas falas que fez em relação ao atleta nas redes sociais. O dirigente responsável pelo campeonato espanhol tinha insinuado que o atacante do Real Madrid exagera nas acusações de negligência da entidade em casos que envolvem racismo. As declarações foram dadas ao portal GE.globo. Hoje, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos repudiou os episódios recorrentes de racismo contra o jogador brasileiro. Ele também cobrou dos governos e dos organizadores de eventos esportivos que tomem medidas sobre o caso, inclusive para prevenir outros episódios semelhantes. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN.